foi um desastre para o concelho e principalmente e para nós. Destruiu tudo? Completamente. Como o senhor pode ver, Sr. Presidente, nem paredes vamos conseguir aproveitar. Porque nós estamos a ver uma fachada, mas nós conseguimos ver através das janelas que vimos o céu. Não vimos nada.